Vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação nessa manhã, nossa breve meditação nessa manhã. Em Gênesis capítulo 12. Você pode abrir enquanto os irmãos acabam aqui de representar você e abraçar a vida dessa família. Depois do final do culto você pode também procurá-los e estar juntos. Em nome do Senhor. Gênesis capítulo 12, você pode abrir. Nosso pastor está em viagem, mas domingo que vem estará aqui. Ele está em São Paulo, no interior de São Paulo esses dias, por uns dias de descanso, mas na próxima semana ele estará entre nós, ministrando aqui como sempre faz. Gênesis capítulo 12, o primeiro versículo. Já um texto que você conhece bastante, tenho certeza que você já foi ministrado muito por Deus com base nesse texto, mas nessa manhã eu quero que você abra o seu coração para você receber ainda um pouco mais daquilo que Deus pode fazer e falar. A palavra do Senhor, ela é infinita. Diz assim o texto: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Você pode ler junto comigo? Está aqui na tela, aqui, ó, vamos ler aqui, vamos lá? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Só as irmãs, bem bonito, vamos lá? Um, dois e... Agora os homens dando um banho nessas irmãs aí. Nós somos em menor número, mas temos a voz mais forte. Vamos lá? Ora! Amém. Eu quero compartilhar alguma coisa com você nessa manhã. Daquilo que Deus tem me incomodado. Nesses últimos tempos, Deus tem feito assim um turbilhão assim na minha vida. Deus tem me cutucado, às vezes exprimido, me levado a certo desconforto, mas a gente sabe que o propósito dele é nos tornar cada vez melhores, cada vez mais parecidos com Jesus. E se esse é o propósito dele, eu estou falando para ele: Senhor, pode fazer, eu tenho todo interesse de ser melhorado, eu tenho todo o interesse de crescer, então pode fazer, pode colocar a mãozinha, pode cutucar, pode mexer lá, colocar o dedão na ferida, onde a gente quer esconder. Eu estou aberto para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer fazer. E uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração tem muito a ver com esse texto aqui, e que eu quero compartilhar com você. Nós vemos aqui o plano de Deus para uma jornada dele com Abraão. Deus traça um plano para Abraão, então não era nem Abraão, era só Abrão. Deus traça um plano e Deus fala: eu tenho um plano para você, Abraão. Eu quero te dizer, você vai sair da tua terra, você vai sair da tua família, tua parentela, você vai sair da casa do teu pai e vai para um lugar, para uma terra que eu vou te mostrar. Todo o plano de Deus para Abraão está contido aqui nesse primeiro versículo de Gênesis capítulo 12. Todo o plano de Deus. Você vai largar isso, largar aquilo, sair daqui, sair dali e vai para tal lugar. E quando eu estava meditando esse texto, uma coisa que fica evidente aqui, também certamente para você, é que Deus sempre tem um plano para nós. Deus sempre tem um plano a respeito de nós. Deus ainda tem um plano a seu respeito. Deus ainda tem um projeto a seu respeito. Eu confesso para vocês que tem hora que eu sinto assim, que eu estou meio assim, eu já senti assim, meio desanimado, assim, meio com os conflitos, assim, parecendo como que se Deus tivesse esquecido assim, de mim. Né? E tem hora que a gente está naquele propósito, eu vou abrir o meu coração para os irmãos, tem hora que eu vou a algum culto assim, e oro, falo assim, hoje o Senhor vai falar comigo, e aí o pastor faz aquela palavra, vem aquela palavra de Deus, ele faz aquele tempo de oração, aí eu vou lá na frente, ou venho aqui na frente, aí eu olho para o lado, tem um chorando, olho para o outro, tem outro derramando, e eu olho para mim e estou duro, seco, falo, não, Deus, não é possível, Deus esqueceu meu endereço. Dá vontade de mandar um WhatsApp para ele, falar assim, oh, responde aí, parece que ele esqueceu, mas Deus tem me falado nesses dias, ele tem um plano, ele tem um projeto, ele tem algo para mim que tem início, tem um percurso e tem um fim, ele tem isso para nós como igreja, e nós vamos ver algumas coisas a respeito disso, nesse texto, e olha que interessante, quem foi esse homem chamado aqui, então Abrão, mas depois chamado, modificado, que teve o nome modificado para Abraão, quem foi esse homem? O livro de Hebreus, a própria palavra, coloca como o patriarca, um homem de fé, um homem que foi destacado pelo próprio Senhor no Novo Testamento, não era qualquer um não, não era qualquer pessoa, era um homem de importância. Abraão tornou-se uma referência de relacionamento com Deus. Quantas vezes na Bíblia nós lemos depois o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Uma referência de intimidade, de relacionamento com Deus. Você já pensou dos seus filhos ou dos seus colegas de trabalho dizer a seu respeito, o Deus do Marcos, o Deus do meu pai, não como uma forma de me excluir do relacionamento com Deus, mas como uma forma de reconhecer o relacionamento que eu e você podemos ter com o Senhor, esse Deus é o Deus daquela pessoa que eu conheço. Abraão era assim, um homem guiado, foi um homem guiado, conduzido, levado por Deus. Dentro daquilo que Deus propôs para Abraão como seu plano, Abraão mergulhou, caiu de cabeça e ele foi conduzido por Deus. Quantos de nós que estamos aqui hoje queremos ter a certeza de que Deus está conduzindo as nossas vidas? Queremos ter a certeza dos passos que poderíamos dar, que precisamos dar? Quantos de nós aqui hoje queremos ter a certeza do que fazer amanhã para cumprirmos e para andarmos dentro do plano, do propósito de Deus para cada um de nós? É certo, irmãos, que Deus, dentro do plano, dentro do propósito, dentro do projeto dele, o final que ele tem para nós é um final de prosperidade. E eu posso dizer isso aqui e quero esclarecer, acho necessário que prosperidade aqui não tem nada a ver com ser rico, não ter problema com pagar as contas. Prosperidade que tem a ver com cumprir o chamado de Deus, se encaixar dentro daquilo que Deus estabeleceu. E dentro do plano de Deus para Abraão, Deus tinha esse propósito de prosperidade para Abraão, uma mentalidade de prosperidade para Abraão. E Deus o conduziu. E Abraão deixou ser conduzido até essa maturidade, essa mentalidade. Ele começou como Abrão e finalmente terminou como Abraão, quando Deus o fez passar por um processo que extraiu toda a medida da grandeza que Deus planejara para a vida dele. Quem foi esse homem? O que, que nós, eu e você, podemos aprender nesse pequeno versículo, agregado a outros textos bíblicos? Quem foi esse Abraão? Quando tudo começou, Abraão já era um homem rico. Presta atenção. A gente fica pensando que Deus pegou uma pessoa qualquer e fez. Não. Deus escolheu um homem que provavelmente não precisava mais de nenhum desafio. Eu confesso que quando eu estava meditando sobre isso, eu lembrei de algumas pessoas já mais experientes e que poderiam simplesmente estar assim, eu já alcancei tudo. Lembrei do irmão Célio, lembrei de outros irmãos mais experientes que eu conheço, que já poderiam estar assim, isso já não serve mais para mim, eu já sou um homem rico e não estou falando de posses, mas Deus chamou um homem rico, que tinha tudo, que tinha uma vida tranquila, que tinha tudo estabelecido e lançou para ele um desafio. Deus não tem limites. Deus não tem limites. Aquilo que você já alcançou, aquilo que Deus já te deu, não é o limite de Deus para você. A bênção que você já recebeu de Deus não é o limite que Ele tem para você. Aquilo que Deus já fez você conquistar nessa terra não é o limite dEle para você. Deus, nessa manhã e nesses dias, tem nos chamado para nos levar além desses limites. E nós vamos ver isso aqui. Abrão era um homem rico. Mas para que Deus o levasse para um nível seguinte, um nível acima, Ele apresentou a ele um conjunto poderoso de instruções e passos que expandiram Abrão interiormente. Abrão, você já tem tudo. Você tem uma família boa. Você tem posses. Mas não vamos falar de Abrão, não. Vamos falar de mim, de você. Você já criou seus filhos? Você já tem sua profissão? Ou você já passou no vestibular? Já entrou na universidade? Você já conseguiu casar? Ou você, não importa qual tenha sido o nível de sucesso, o nível de conquista, não importa qual seja hoje o nível que você está de realização material, espiritual, Deus apresenta para você nessa manhã um conjunto poderoso de instruções e passos para você expandir internamente e para você crescer e para você subir de nível, para você ultrapassar esse limite que às vezes você ou circunstâncias colocaram sobre você. A verdade é que limitamos nossa vida em Deus tão facilmente e com tanta frequência, justamente porque não vemos aquilo que nos impede. Às vezes, aquilo que nos impede é aquela coisa boa que nós temos. É aquela bênção que nós temos. E aquilo é que nos impede de prosseguir. Eu quero compartilhar com você nessa manhã 4 aspectos-chave para o processo que Deus aplicou, iniciou com Abrão para conduzi-lo. O primeiro deles está no próprio nome, como eu já disse aqui, Abrão. Abrão significa pai exaltado. Pai exaltado. Não era apenas um pai, e olha que Abrão não era pai ainda. Não era apenas um pai, era um homem reconhecido. Você imagina... Dá licença de eu usar aqui o Arnaldo como exemplo. Você imagina o Arnaldo passando e aí as pessoas falam, ô pai exaltado, ô homem abençoado, ô homem de Deus. Imagina o Geraldo numa audiência, doutor, homem abençoado por Deus. A hora que a gente fosse se referir a ele, imagina você nos seus negócios, na sua vida, no seu dia a dia, o seu vizinho bate lá na sua porta ou no interfone, ô homem abençoado por Deus. Abraão vivia nessa dimensão, o pai exaltado, o próprio nome revela uma disposição para assumir uma posição mais elevada. E sabe qual que é o seu nome, querido? Sabe qual que é o meu nome? Aí eu quero dizer que eu quero adotar aqui o sistema, não o brasileiro, né? Que no Brasil o meu nome é Marcos. Mas na verdade isso é um prenome, meu nome é Oliveira. E sabe qual que é o seu nome? É Filho de Deus. Filho de Deus. Esse é o seu nome. O seu prenome pode ser Marcos, Arnaldo, Célio, João, Manuel, Guilherme, Gilme, qualquer um. Mas o seu nome é Filho de Deus. Esse é o nome que você tem. E esse nome revela a você e a mim uma disposição para assumir uma posição mais elevada, mudar de nível, com mais responsabilidade do que um nome qualquer, com mais responsabilidade que qualquer um. O nome que eu e você carregamos de cristão nos remete a um nível maior, a uma responsabilidade maior, não a um peso maior, mas também, consequentemente, ligada à responsabilidade, a um gozo maior, a uma alegria maior, a uma vida mais abundante. Nós podemos ultrapassar o limite que nos prende, que nos cerca, que nos impede, que nos atrapalha. Nós podemos ir além desse limite, porque o meu nome, o seu nome é de cristão, é de filho de Deus. Esse é o nosso nome. Entender essa responsabilidade é o que nos molda para sermos pessoas que estão dispostas a seguir a Deus na jornada proposta para Ele. Você não é uma pessoa comum. Diga isso para o seu irmão. Fala para o seu irmão, você não é uma pessoa comum. Fala alto, irmão. Fala para ele, você não é uma pessoa comum. Você é um filho de Deus. Comprado, lavado, redimido. Você é um cidadão dos céus. Poderíamos lembrar aqui de vários textos, mas um que eu gosto muito, de 1 Pedro 2, que diz, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, essa é a minha condição, essa é a sua condição, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Para mexer com você, Guilherme Dóris, tem que pedir a ele. Para mexer com sua família, tem que ir até ele, ninguém mexe. Nós somos um povo escolhido por Deus. A sua responsabilidade não é de uma pessoa comum, mas a sua glória, o seu gozo não será de uma pessoa comum. Você entende isso? O ser filho de Deus tem responsabilidade, mas tem um gozo, tem uma glória incomum, incomum que em nada se compara. O primeiro aspecto já está ligado ao seu nome, você é fulano, filho de Deus, e ninguém pode roubar isso de você. O segundo aspecto do processo vivido por Abrão é a primeira coisa que Deus disse a ele, e eu quero que você observe isso como se Deus estivesse dizendo o mesmo a você. Deus disse a Abrão, quero que você saia, o texto aqui fala da sua terra, mas há uma versão que fala assim, saia do seu país. Há uma ordem direta. Quero que você deixe o seu território, a sua geografia. Quero que você saia desses limites que você passou a aceitar como seu esconderijo, como a sua segurança. Uma irmã, uma missionária americana chamada Aid Baker, eu acho que o nome é esse, a pronúncia acho que é essa. E ela fala o seguinte, que o nosso maior pecado chama-se plano B. A gente confia em Deus, mas tem um plano B, porque se ele falhar, o plano B entra em ação. Então nós não confiamos em Deus. Se nós estabelecemos um plano B, nós não estamos confiando em Deus. Confiar em Deus é não ter plano, além do plano dele. Ah, mas eu tenho que ser prudente. Vamos ver se a prudência não pode ser, não é outro nome para plano B. Há de se verificar isso. Mas as experiências que tivemos em nossa vida, às vezes nos trazem limites. Às vezes uma decepção com um líder nos impedem hoje de confiarmos na liderança, de entrarmos numa aliança com qualquer liderança espiritual. Às vezes, o fracasso em alguma empreitada, algum empreendimento, nos impede hoje, nos amedronta hoje, nos limita hoje, impede que a gente dê um passo para projetos novos, para coisas novas, limites. E o texto fala de país, e eu trago agora essa questão do limite geográfico para aplicar isso na nossa vida nessa manhã. Quais são os limites que existem em você, que estão te impedindo de caminhar diante de Deus, de desenvolver, de crescer? O que, que é que limita a mim e você, que hoje nós não somos nada se comparados ao que éramos antes? Cadê a nossa dinâmica? Cadê a nossa força? Cadê o nosso trabalho? Cadê o nosso desejo? Cadê a nossa vontade de orar? Cadê a nossa vontade de buscar o Senhor? Cadê a nossa vontade de se envolver com as coisas de Deus? Cadê a nossa vontade, a nossa garra? Eu não estou, talvez eu esteja sendo injusto com você, porque eu estou pregando isso muito para mim. Eu ia para o monte na sexta-feira, virava a noite no monte, com chuva. Sabe o que é ir no monte com chuva e voltar de lá? A gente deixava o carro dentro do cemitério e passava a noite, porque no cemitério a gente sabia que ninguém tinha coragem de entrar para roubar o carro, então a gente, os medrosos não têm coragem de ir no cemitério à noite, né? Medo de um defunto aparecer lá. Aí subimos o monte ali no Taquaril, onde hoje não pode mais porque tem muita casa, passávamos a noite em oração. 4, 5 jovens, pós-adolescentes. Quando começamos nossa comunidade, nosso projeto, os nossos encontros estão cheios de alegria, estão cheios de expectativa, nós vamos fazer, não sei o quê, tal. O que, que aconteceu com a minha vida que impôs em mim esse limite, que está limitando, está abafando a minha força, está abafando o meu apetite, o meu desejo? A palavra de Deus é: sai da tua terra. Se algum fracasso está impondo você um limite, sai da tua terra, sai do teu país, sai desse limite. Se a preguiça está impondo o seu limite, sai desse limite, em nome de Jesus. Nessa manhã, Deus está dizendo para mim e para você, a palavra dele é: você quer viver o meu plano para você, saia desse limite, saia dessa terra, saia desse país. Não olhe para esse fracasso, não olhe para a decepção, não olhe para a frustração. Olhe para o plano, ouça o plano. O meu plano tem um início, tem um percurso e tem um fim de prosperidade diante dele. Saia desse limite. Quais os limites você mesmo tem colocado na sua vida? Ah, eu não sei. Ah, eu estou cansado. Eu tenho uma tendência a pensar o seguinte: o meu tempo está passando. Na minha adolescência, eu ia para a igreja no sábado de manhã e chegava em casa domingo à noite, praticamente. Hoje eu não aguento fazer isso mais. Mas eu não preciso de correr como os jovens. Eu posso ajudar os jovens a correrem. Eu posso virar e falar assim, ó, não vai por aqui que é pior, vai por ali que é mais fácil. Mas me envolvendo. Me envolvendo. Quais os seus limites que tem sido o seu esconderijo hoje? Tem alguns aqui que eu anotei. A minha família é assim mesmo. Minha casa, todo mundo é assim. A gente começa, desiste. Isso é uma coisa, lá na nossa casa mesmo, não tem jeito. Ah, eu não consigo. Nem isso é demais para mim, eu não consigo. Não, orar, eu não sei como é que você consegue orar assim uma hora, eu não sei como é que você consegue ficar numa uma hora na reunião de oração. Eu não sei como é que você consegue, depois de uma semana de trabalho, vir orar, não sei. Ah, eu posso ser crente, mas eu não preciso ser fanático. Irmão, essa é a maior mentira de Satanás. O que é fanatismo? O que é fanatismo? Fanatismo é crer em algo que não foi prometido. Agora, se eu estou crendo naquilo que a Bíblia está dizendo, na promessa da palavra de Deus, isso não é fanatismo. Isso é vida com Deus. Mas o mundo fala, você é um fanático, você vai à igreja, você... vou, claro que eu vou. Outro limite. Ah, eu tenho que fazer porque é para Deus. Assim, quem sabe Ele me atende. Aí não é um relacionamento de pai com filho, é relacionamento de balcão, de troca. Outro limite, Deus entende. Ah, Deus sabe que está difícil, Deus entende. Uhum. Entende tudo, até as nossas desculpas. Outro limite que é muito forte, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu não sei se eu consigo, eu tenho medo. Eu não sei se isso é para mim, eu tenho medo. Eu gosto muito do texto de 1 João que diz que o amor lança fora todo o medo. E se nós juntarmos um texto com outro, há um texto que fala que Deus é amor. Quando nós achegamos a Deus, através do seu plano, do seu projeto, Ele mesmo é quem lança fora todo o medo. A palavra de Deus, para mim e para você agora, saia da sua terra, rompa os seus limites, há muito mais além daquilo que você acha que é tudo. Você pode experimentar o fluir do céu, que está além dos limites. O céu, além dos limites, está aberto. O céu está aberto. E lembre do que nós começamos a conversar hoje. Abraão era um homem rico. Talvez um homem realizado. Ah, eu já sei que eu não vou ter filho, isso já está no meu coração, já compreendi tudo isso. Eu tenho aqui minhas posses. Era um homem rico. Terceiro aspecto. É a ordem seguinte que vem, que parece uma ordem contraditória. Depois de, o texto fala, né, sai da tua terra, sai da tua parentela. É a segunda ordem que Deus dá para Abraão. Sai da tua família. Mas se você virar a página, no versículo 4, ou descer um pouquinho aí, foi o caso do versículo 4, diz assim, olha, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Mas peraí, o texto aqui está falando para ele sair da parentela dele, não está? Para ele largar a parentela. O que Ló está fazendo junto? O que Ló? Ló não é da família? Ló não é parente? O que Ló está fazendo junto com ele? Deus não mandou, ou por que Deus mandou Jó deixar a sua família? Eu quero alargar o nosso entendimento nessa manhã, se o Senhor assim permitir. Nossa família define as circunstâncias de nosso nascimento. nós adquirimos uma identidade a partir daqueles com quem crescemos. E é muito difícil essa identidade mudar e se expandir quando já está estabelecida na percepção daqueles que nos cercam. Vou ilustrar isso aqui. Pensa numa família que tem lá alguns filhos, 5 filhos. A mãe teve 4 filhas e teve 1 filho. Depois de 4 filhas nasceu o João, o Joãozinho. E o Joãozinho foi o caçula mais paparicado da cidade. Tudo era Joãozinho, tudo era para o Joãozinho. O Joãozinho não fazia nada em casa, porque 4 irmãs. Se bobear, nem o para casa ele fazia, que as irmãs iam lá e faziam para ele, deixa eu te ensinar. É assim, ó, tan, tan, tan, tan, é alguma coisa que nós estamos acostumados a ver, né? Só que o Joãozinho cresceu, o Joãozinho se formou, o Joãozinho virou um grande empresário, um executivo de uma das principais empresas do país. Mas toda vez que o João, empresário, que o João executivo chega na casa da mãe dele, ele é o Joãozinho. Percebe a questão da identidade? Para aqueles que estão lá fora, ele é o João, o empresário. Da porta de casa para dentro, ele é o Joãozinho, o neném da mamãe, aquele que vem cá, deixa eu colocar comidinha para você, você quer que eu faça o quê? Senta aqui, puxa a cadeira para o João, levanta a perninha dele para ele não ter que fazer esforço nenhum. Esse é o Joãozinho da casa. Essa é a identidade que tem na vida de João, dentro da casa dele. É assim comigo e com você. E é isso que eu entendo que Deus está dizendo para Abraão. Fala, sai da tua família. Olha para uma questão de identidade na sua vida. E como eu já disse aqui hoje, quem você é? Quem você é? Quem você foi chamado para ser? Sai desse limite. Ultrapassa esse limite. Qual é a sua identidade diante de Deus? Qual é a sua consciência sobre aquilo que Deus fez você, sobre aquilo que Deus deseja para você? É Deus quem verdadeiramente conhece quem nós somos. É Ele que sabe quem nós somos. E nessa questão de identidade, enquanto muitos estão tratando a gente como Joãozinho, Deus está nos falando, você vai ser o meu João. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vou formar em você uma identidade nova. Sai desse limite. Quebra essa barreira. Avance isso. Eu estou pronto a transformar você, a mudar, a alterar, a te trazer para a identidade que eu sonhei para você. Eu pensei em você, eu planejei você, eu tenho uma identidade para você. Eu tenho algo definido, específico. Você faz parte do meu plano. Deus projetou cada um de nós. É Ele que nos entende. É Ele que nos conhece. Ele conhece a nossa verdadeira identidade. É Ele que tem para cada um de nós um chamado. Você crê que você tem um chamado de Deus? Você crê nisso? Você crê que Deus tem um chamado para você? Qual é o chamado de Deus para você? Se você crê, como você está reagindo ao chamado de Deus para você? E aí nós voltamos um pouco naquilo que já falamos hoje. Alguma frustração, alguma decepção tem limitado você no chamado, tem limitado você na identidade com Deus? Hoje é dia da gente jogar isso por terra, da gente quebrar isso para a glória dEle. E por último, o quarto aspecto é o fato que Deus nos diz, assim como disse Abraão, quero que você saia da casa do seu pai. Na casa do nosso pai, é o lugar onde nós estamos cercados de pessoas que veem o mundo como nós vemos. Para muitos de nós, nossos olhos não foram abertos para o fato que existem outras formas de ver o mundo, de conhecermos o mundo. Deus nos chamou para sermos os seus filhos, a nossa identidade projetada, planejada por Ele. Mas nós podemos estar vivendo como sobreviventes, a nossa identidade deturpada. Presta atenção. Há uma diferença de viver como um filho ou de viver como um sobrevivente. A nossa identidade restaurada é como filho. Sair da casa do pai é entender a nossa identidade. Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Há uns anos atrás, não vou falar quantos porque é desnecessário, um pastor pregando falou comigo assim, pregando não comigo, mas falou na mensagem, filho de crente é o quê? Aí eu todo empolgado, falei, crentinho, ele não, filho de crente costuma ser cretino, porque acha que a salvação do pai é suficiente para ele, não tem. Se o seu pai é, se o seu pai vive, você tem que ser, você tem que viver. E aí, numa relação de paternidade, se o seu pastor é, se o seu pastor vive, se o seu líder de célula é, se o seu líder de célula vive, não pense eu e você, não pensemos eu e você, que o fato de alguém que está sobre nós viver algum estilo de vida vai chegar, vai me alcançar. Não. A opção é minha, eu que tenho que sair e criar e buscar a minha identidade com Deus. Eu não posso ser apenas um sobrevivente, mas eu posso ser um filho de Deus. Um príncipe pode ser um milionário sobrevivente, se ele não entender o que ele é no reino. A palavra de Deus para mim e para você é: não fomos chamados para ser sobreviventes, mas para sermos filhos, com a identidade definida de Deus, por Deus. Você hoje vive como um filho de Deus ou como um sobrevivente? Qual é a sua identidade? O que você pensa a respeito de você? Como que você reage? Eu gosto muito do texto de Provérbios que diz, como ele imaginou no seu coração. Na verdade, é um fragmento de um texto. Como ele imaginou no seu coração, assim ele é. Como ele pensa no seu coração, assim ele é. Você é um filho, um príncipe, um filho do rei, ou é apenas um sobrevivente nessa terra? Sobrevivente é aquele que luta todo dia, assim, né? Com a expectativa de vencer um dia. Até anotei algumas coisas aqui. O sobrevivente começa o dia apreensivo, com medo do que poderá vir. O Filho de Deus começa exultante de alegria, convicto de que aquele é o dia que o Senhor fez. Como é que você acorda amanhã? Como é que você acorda na segunda-feira diante dos desafios? Ai, meu Deus do céu, vai ser difícil. Opa, é mais uma oportunidade para o milagre de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Como é que você levanta amanhã para ir para o trabalho? Misericórdia, eu vou pegar aquela Eva quando eu chegar no céu, aquele Adão, que é por causa dele que eu tenho que trabalhar hoje. Ou você levanta assim, esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegro nele, ele é a minha fortaleza, ele é a minha esperança, ele é a minha segurança. O sobrevivente se relaciona com Deus por medo de castigo. Ai, meu pai, eu tenho que dar o dízimo, porque senão Deus não vai reter a mão do diabo e o devorador vai vir, vai comer o meu dinheiro, vai me dar. O filho de Deus se relaciona com Deus pela graça, pelo deleite da comunhão com o Pai. Senhor, que honra poder participar com o Senhor nessa obra. Que honra, Senhor. Que alegria estar diante do Senhor. Tantas pessoas eu podia levantar e o Senhor me levantou. Essa semana nós fomos orar na casa de uma família querida. Quantas pessoas Deus podia levantar para levar lá, mas o Senhor me escolheu, escolheu alguns irmãos. Nós tivemos lá num tempo de comunhão gostosa demais. Quantas pessoas Deus podia levantar no seu lugar para fazer aquilo que Ele te chamou, mas ele escolheu você, se deleite como um filho preferido, protegido, escolhido de Deus, não como um sobrevivente que só vê peso nas coisas. O sobrevivente lê a lei de Deus como um peso. Ai, não faça isso, não faça aquilo, não pode fazer nada. O filho como uma delícia. Salmo 119, 77 ou 78 diz assim: a tua lei é uma delícia. A tua lei é uma delícia. Senhor, eu olho para isso aqui não é um manual de nãos, mas é um manual de instrução. De Gênesis, Apocalipse, no final o que eu vou ver é: eu vou entrar no gozo do meu Senhor, aleluia. O propósito disso é me levar até o gozo do meu Senhor, é me levar a delícias perpetuamente na presença dEle. O mundo me faz pensar, o sobrevivente pensa na menor parte da vida, que é o que vivemos aqui na terra. Se for muito, 100 anos, como eu vou chegar? Se for muito, 100 anos. Mas a média está ali, 80, 85. Segundo as organizações, aí, a expectativa de vida do brasileiro aumentou, acho que para 77 anos, né? Alguma coisa assim. Então vamos puxar um pouquinho mais, 80, 85. Mas eu, como eu que quero chegar e vou chegar, muitos, considerando muitos, 100 anos. É a menor parte da vida. Isso aqui, o sobrevivente está preocupado é com a menor parte da vida. O Filho de Deus e a Palavra de Deus nos leva para toda a eternidade com Deus. Para toda a eternidade com Deus, não apenas uma pequena parte da nossa vida. A tua lei é uma delícia para mim, Senhor. O trabalhador, o sobrevivente enxerga o trabalho como fardo. O filho como oportunidade de semear. O sobrevivente enxerga as adversidades. O filho, a possibilidade do milagre. O sobrevivente enxerga com medo o ataque do inimigo. O filho, a força do nosso Deus. O sobrevivente busca recursos em qualquer lugar. O filho espera e renova as suas forças no Senhor. Como diz Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é uma realidade para quem é filho de Deus. Não é para quem é sobrevivente, não. A minha identidade é de filho de Deus. A nossa identidade é de filho de Deus. Deus hoje nos chama, querido, para sairmos da casa do Pai. Parafrasear o texto de Gênesis 12, 1. Ou dos limites da identidade que foram formados em nós. Mudar, alterar os limites do modo de pensar. Mudar, alterar os limites do modo de ver as coisas, de perceber as coisas. A palavra do Senhor para mim e para você hoje é: se eu pudesse ler aqui, e na verdade nós podemos ler, ora, disse o Senhor a Dona Marta Guzmão, ao Marcos Aurélio, a Marlete, ao Leandro, ao Wagner, poderia citar o nome de cada um. Disse o Senhor aos irmãos do Projeto Adoradores: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. A palavra do Senhor é: ele tem um início, ele tem um percurso, ele tem um fim, ele tem um plano para a sua vida, ele tem um projeto para a sua vida. Saia dos seus limites nessa manhã, querido. Peça ao Senhor para revelar o seu coração. Senhor, quais são os limites que estão me cegando, que estão me amarrando, que estão me segurando? Às vezes, e eu estou sentindo vontade de dizer isso aqui agora, talvez no seu casamento, está numa esfera de conflito, porque você se agarrou no seu limite, no limite da sua razão. Isso aqui, eu estou certo, sou eu, não abro mão, Nessa manhã, o Senhor está nos dizendo, rompa os limites. Além dos limites, os céus estão abertos para você. Os céus estão abertos para os seus negócios. Os céus estão abertos para a sua vida. Os céus estão abertos para o seu casamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé? Eu queria orar com você nessa manhã. Aqui nós temos o hábito, todos sabem disso, de chegarmos ao altar do Senhor. Não tem oração mais poderosa aqui, irmãos. Esse não é um lugar onde Deus manifesta, não é aqui. Deus manifesta, o tabernáculo é você. O tabernáculo é você. Mas o que temos aprendido, o que temos insistido, é que quando a gente toma uma atitude, fala, Senhor, eu vou. Nós estamos rompendo, usando o que nós aprendemos hoje, nós estamos rompendo os nossos limites. Fala, Senhor, eu vou lá na frente. Eu quero me manifestar nessa hora. Eu quero registrar esse momento que agora no mundo espiritual. Há uma realidade espiritual presente no ato de sairmos do nosso lugar e virmos à frente e falar, Senhor, eu estou aqui. Porque nessa manhã, aquela palavra, aquela frase tocou o meu coração. Eu quero que isso seja fortalecido, seja firmado no meu coração nessa manhã, para a glória do teu nome. Eu quero te convidar juntos aqui a orarmos. Se você reconhece que existem limites que estão te impedindo de experimentar os céus abertos sobre a sua vida. Se você reconhece nessa manhã que Deus tem um plano completo, um projeto para a sua vida. Se você foi vítima de fracassos, se você foi vítima, alvo de decepções na sua vida, de problemas que te frustraram, que hoje te amarram, te seguram, te prendem, se você é daqueles que já rendeu muito mais antes, já frutificou muito mais antes, mas hoje está assim, meio que na banguela, no ponto morto, eu quero te convidar a juntos orarmos ao Senhor nessa manhã e pedirmos a Ele, Senhor, rompa o meu limite nessa hora. Rompa o meu limite nessa hora, Senhor. Se você é aquele que não sabe nem o que está errado, mas que sente que tem alguma coisa que precisa ser tocada por Deus, eu quero te convidar, sai do seu lugar, pegue na mão de alguém e fala, vamos comigo lá. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos estar aqui como igreja orando nessa manhã e dizendo para o Senhor, Senhor, eu quero mais, Senhor. Eu quero ir além. Eu quero ir além, Senhor. Eu quero ir além. Se você nessa manhã quer dizer isso para o Senhor, Senhor, chega de fracassos na minha vida. Chega de pouca colheita na minha vida. Chega de medo, Senhor, na minha vida. Senhor, eu não quero medo. Eu não quero ser dominado pelo medo. Senhor, tanta coisa me amedronta, tanta coisa vem sobre mim, tantas incertezas, tem posto a mim um limite. Nessa manhã, eu estou dizendo para o Senhor, eu estou entendendo a tua palavra. Eu quero sair da minha parentela. Eu quero sair do meu país. Eu quero sair da casa do meu pai. Eu quero romper os meus limites. Eu quero experimentar os céus abertos do Senhor que estão após os limites, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Você vai orar aí agora onde você está. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você está sentindo. Não precisa de ninguém orar por você. Você mesmo pode orar e colocar o seu coração diante e falar, Senhor, é isso aqui. Só sabe já há muito tempo. Só sabe o que está acontecendo. Eu não preciso ficar, mas ore ao Senhor nessa manhã e coloque o seu coração diante dele.